Salve, salve, Fora do Eixo, telefone número 27 entrando no ar, mais uma vez no blog.forceps.com.br, a coluna radiofônica aí do nosso blog. Esse telefone sem fio vai ser especial Grito Rock 2011, será a quarta edição do Grito Rock aqui em Sabará. A gente vai bater um papo aqui com a galera que tá produzindo aqui do coletivo Forceps. Esse ano a gente vai estar estreando várias frentes, vai ter palco Fora do Eixo, vai ter Expo Grito, vai ter Grito em Cena, não sei o que mais, tudo junto. Então vou conversar com a Mariana, que Marcela também, cada um vai explicar melhor depois, e a Paula, que é a coordenadora geral do Grito Sabará. Salve, salve, galera. Oi. Oi. Vamos por partes, Mariana. O que você vai puxar aí no Grito 2011? A gente tá trabalhando a parte do Grito em Cena, o palco. É, primeira ação nossa. É, tentar fazer umas cenas aí legais pra galera que curte. É, artes cênicas. Vamos tentar fazer uma coisa legal. Vai ser legal, com certeza. Marcela, mais uma vez, o telefone sem fio. Além dessas ações cênicas que a gente tá trazendo, né, com a galera... Os novos colaboradores do Forceps. Também tem um lance de um pouco do Poéticas Visuais que a gente está tentando fazer com exibições com projeções de imagens e curtas e enfim, as artes visuais mesmo que a gente vai estar projetando nos dias de Grito. É, e além disso tem a mini galeria que a gente vai fazer com material de uma galera daqui que já é envolvida com o Forceps, com algumas fotografias e tal, então vai ser bem legal, vai ser tipo um Grito bem diferente do que a gente costumava fazer. Massa, e Paula, que já é também conhecida da Web Rádio, que é coordenadora nacional aí da Web Rádio, agora estreando a coordenação do Grito Rock. Na verdade, o Grito do ano passado também. Ah, gente. Então, esse ano a gente tá tentando um formato novo, o Grito, a cada ano ele vem com um formato diferente, né? É, já teve em lugar fechado, ano passado foi ali no... Foi na praça, local aberto. É, e esse ano a gente resolveu fazer aqui na sede do coletivo, com foco mais voltado justamente para integração das artes, que não aconteceu nos anos anteriores, né? Então a gente tá com uma galera nova trazendo aí o palco, Poéticas Visuais. É, a gente vai participar da campanha do Expo Grito, igual acho que o Marcelo falou, né? Com vários, além dos vídeos que eles estão produzindo, tem esses vídeos também de pessoas do Brasil inteiro e que a gente vai rolar aqui também durante ou antes ou depois dos shows. Massa, esse podcast vai ser especial, totalmente dedicado ao Grito, então vamos destrinchar um pouco esse Grito. Começar pelo palco, Mari. É a primeira vez do palco também no Grito. É, vai ter uma turnê do palco e é a primeira vez que o palco Fora do Eixo Sabará vai ter sua ação. Queria que você falasse um pouco aí desde o processo do palco em geral, como que está sendo a preparação do palco, é o Grito em Cena, né, que é a ação do Grito, do palco no Grito, e o palco Sabará, que está com essa geração totalmente nova no Forceps, que veio com um gás bem legal. Esse é o Forceps 2.0. 2.0. Falar assim, que a galera de começo tava meio assim, não tem gente pra mexer com isso aqui em Sabará e tal. E no fundo a gente foi ver, tem bastante gente, cada vez mais gente, né, tá chegando. Agora a gente já tá com a programação fechada pro Grito e tem gente querendo participar ainda. E tá bem bacana, assim, todo mundo bastante empolgado, muitas ideias que foram surgindo, a gente filtrou bastante pra poder conseguir fazer a tempo, porque foi uma ação de última hora. E a gente tá trabalhando, acho que assim, a empolgação vai durar depois do Grito também, a gente vai trabalhar muito, muita coisa depois, sei lá, acho que empolgação aí. Isso é bom, empolgação, a chave de tudo pra dar certo, assim. E são cenas das pessoas que entraram, como que é, assim? Quais são os textos, as cenas, como que foi escolhido e tal? A gente fez um trabalho, assim, a gente, cada um do grupo, assim, trouxe um texto que gostava muito. E a gente, tipo, resolveu dar um foco pra textos produzidos, assim, ou pela gente, ou por alguém próximo e tal. E aí a gente leu, discutiu e viu quais que eram viáveis de fazer cenas, trabalhar em cima e tal. Então os textos que a gente está trabalhando são textos do pessoal do palco, são textos próprios. A cena também, a montagem da cena, a montagem de cenário, tudo a gente mesmo trabalhou, pensou e tal. E acho que essa é a linha que a gente está pretendendo seguir. Assim, claro que a gente pode pegar alguma coisa, algum texto que já existe, fazer adaptação e tal, mas a linha é trabalhar no próprio mesmo, nos textos próprios. Então, Paula, você tinha falado que o Grito está sempre evoluindo e tal, sempre mudando, experimentando novos formatos. Vamos falar um pouco do Grito na Sede, assim, por que a sede, como que a gente veio parar aqui e tal, qual que é a expectativa de fazer num espaço totalmente diferente dos anteriores e tal? Fazer o Grito na Sede, acho que tem um valor, assim, sentimental, digamos assim, né? Afinal de contas, é a nossa sede, né? Ele trabalha aqui, tem membros do coletivo que estão aqui todo dia, né? Quase que 24 horas. Então, pra gente tem uma representação imensa fazer o Grito aqui nesse espaço, né? E tá numa casa, o que eu acho uma das coisas mais interessantes, é justamente a questão da ocupação de espaços diferentes, assim. Até o pessoal do Grito vai fazer, o pessoal do palco vai fazer intervenções numa sala, ou na cozinha, ou... Eu acho isso fantástico também, ter essa mobilidade de poder trabalhar em espaços diferentes, né, que você geralmente não trabalha, assim. Ano passado, a gente fazendo na praça, por exemplo, não teria, né, essa possibilidade. Então, acho que a representação da casa, pra mim, é essa, assim. Eu acho que é essa ocupação, essa possibilidade de diferentes ocupações e esse valor sentimental, digamos assim, que tem, né, que é bem representativo pra gente do coletivo mesmo, eu acho. E é tipo espaço e tempo, né, porque todas as outras edições foram feitas ou antes ou depois do carnaval, e pela primeira vez também vai ser feito dentro do carnaval, e a gente tá, assim, no lugar do crime, assim, onde todos os blocos passam, todas as escolas passam, todo mundo passa, e assim, como que tá a expectativa pra lidar com isso, assim, né? Queria que você falasse um pouco disso também. Pânico! Tá na linha de fogo. Literalmente, linha de fogo, assim. A preparação vai ter que ser totalmente diferente e tal. A gente tá aqui reunido pra decidir essa questão aí, porque esse ano uma das coisas que a gente não precisava se preocupar tanto, que era a questão de segurança. Esse ano, como a gente tá bem, igual você falou, no... Como é que é? No local do crime? Então, esse ano a gente tem que se preocupar bem mais com essa questão de segurança, né? Já que... Quantas pessoas que costumam passar aqui no carnaval, gente? No pré-carnaval foram 10 mil pessoas. É isso que eu falava. Imagina, né? Então, pré-carnaval. Muito mais, acho que talvez 40 mil pessoas por dia. É muita gente. Então, pânico, eu acho que resume bem a... E assim, vamos falar então um pouco da programação então do Grito, né? A gente tem algumas campanhas que são técnicas, que a gente vai fazer parte, algumas que são artísticas, que também que aí encaixam na programação. E é claro, como sempre, a gente vem trabalhando com a circulação de arte de bandas e tal, trazendo banda de fora. Esse ano não vai ser diferente, queria que você falasse um pouco aí dessa programação. Bom, em relação às campanhas, esse ano a gente está participando de muita campanha. Expo Grito, Grito em Cena, a gente está participando também do DOC, Grito DOC, né? Que depois acho que você, como membro do audiovisual, podia falar um pouquinho também. Monte Seu Compacto Tech, que é o tech de produção. Sonorização também, a gente está participando, que a sonorização vai ser nossa. Transmissão de rádio também a gente vai fazer. Então, assim, a gente está com bastante campanha esse ano. E programação, esse ano a gente está com aeromoças e tenistas russas, banda lá de São Carlos, instrumental, muito boa, que vai tocar no dia 5. Tem Mecanos, que são os meninos de Poços de Caldas, também vão tocar no dia 5. Churrasco, que é uma banda local, do Marcelo, que inclusive escreve pro Meio Desligado e é também um dos membros do coletivo. Rádio Fora do Eixo. Rádio Fora do Eixo. A voz do circuito. Conectar em mídia livre. Mídia livre. Mídia livre. E então tem churrasco também, no dia 5. No dia 7, a gente fez uma programação um pouco mais light, voltada mais pra cena local mesmo. E aí a gente tem você tocando. É suspeito. Peça oratória em primeira pessoa. E tem o Gema Laveia, que é uma figura conhecidíssima na região tradicional. Então, e além, né, das intervenções do palco também que vão ter nesses dois dias. As exposições do Expo Grito e tal, como a Marcelo tinha falado, acho que você podia falar um pouco mais do que vai ser as exposições, tanto do Expo Grito, e falar um pouco também da nossa programação extraoficial Grito Rock, que vai tá meio junto, tá junto e misturado, não tem como não estar, mas ela é extraoficial mesmo, isso é uma coisa... em off, assim. Que vocês vão ficar sabendo agora. Então, em off, né? É assim. É, além dos dias de grito, né? Que vão ser nos dias 5 e 7, os shows. A gente vai funcionar durante o carnaval inteiro. E a intenção, assim, é fazer uma festinha pós-carnaval. Tipo, depois da meia-noite. Com, né, discotecagem, bar. E além disso, a gente vai fazer esse lance do... das poéticas visuais, que é assim, na verdade é uma iniciativa que surgiu também junto com o palco, porque a partir do palco a gente viu a possibilidade de trazer para o Forceps um tanto de coisa que não estava rolando e que de repente seria interessante começar. E assim, a gente selecionou alguns materiais visuais, né, como eu já falei, a maioria de autoria também da galera do palco, ou galera envolvida com o Forceps, e aí a gente vai fazer a projeção desse material nos dias de festa. E nos dias de grito, que vão ser, né, 5 e 7, vai rolar o Expo Grito, que é mais uma das campanhas que a gente está participando, que foi uma campanha que selecionou... Olha o carnaval chegando. Pode continuar. Então, o Expo Grito selecionou material de galera do país inteiro. E aí é esse material que a gente vai exibir nos dias de show, né? Dia 5 e dia 7. Então, galera, tem uma percepção que eu tenho também, não sei se vocês conseguem visualizar isso. Acho que todos nós quatro estávamos desde o começo, assim, do Grito. Mariana já até ralou antes dela ser 2.0, já trabalhou muito na portaria. Inclusive, a experiência tem, de pegar de segurança. Mas assim, o Grito cresceu assim, nacionalmente, cresceu em todas as cidades. E a gente, assim, pode fazer uma metáfora que nosso Grito diminuiu, talvez. A gente está fazendo na sede que cabe 80 pessoas, mas assim, com uma carga de experiência maior de produção e com abraçando quase todas as campanhas do Grito. Até a equipe está mais forte, mais centrada. Eu percebo isso na própria divisão assim, de trabalho, que antes era meio assim, chegava no dia, a gente dava um jeito de pegar a galera na marra pra trabalhar, e hoje assim, já tiveram várias reuniões relacionadas ao Grito, o palco tá se articulando, fazendo vários ensaios também pra essa ação deles, e então assim, é meio um paradoxo, assim, nosso Grito diminuiu, mas cresceu, ou não também, né, que a gente tá fazendo pra 40 mil pessoas e 80 sortudos vão poder participar, a gente tem que segurar 40 mil do lado de fora. O que vocês acham disso? Nossa, é apavorante. Puta que pariu. Ah, eu acho ótimo isso. Na verdade, assim, acho que a gente não é que diminuiu. Talvez a gente esteja, não sei, focando mais, trabalhando melhor a que a gente tem em mente, assim, inclusive o que o próprio Forceps trabalha, questão cultural. A ideia não é só a gente chegar e fazer uma coisa grande, uau. É uma coisa mais, eu ia falar significativa, mas eu já usei essa palavra, não era essa que eu queria falar. Mas enfim, a gente está trazendo novas linguagens, né? A gente está se preocupando com essa, mais eu acho que com esse lado, não só com a questão de, vamos fazer uma coisa, sei lá, a questão hoje em dia é mais essa, de produção mesmo, assim, de conteúdo, inclusive. E o processo de produção, Paulo, você viveu mais experiência com o tech agora, o novo tech. Queria que você falasse um pouco desse processo, o que você achou aí de utilizá-lo e se a galera conseguiu entender bem ou se ainda ficou com defasagem, assim, em algum aspecto e tal. Velho, a minha relação com o tech é de amor e ódio. Ao mesmo tempo em que ele te ajuda a visualizar muito melhor essa parte da pré-produção, principalmente, e pós, até você conseguir pegar o ritmo dele, porque é muito detalhe, muita coisa, é um pouco difícil, assim. Eu ainda tô apanhando com planilha de custos, sabe? Mas, no geral, assim, por exemplo, o cronograma de execução é fantástico. Você consegue visualizar tudo e é legal que você passa para a equipe também consegue visualizar tudo. Então, acho que a partir do momento que eu consegui domar ali a aba de financiamento, né? Financiamento de custos, aí eu... Vai rolar. Muito tempo a gente aprender ainda, todo mundo começar a praticar o tech. É isso aí, vocês querem deixar alguma mensagem aí? A gente vai falar um pouco do serviço mesmo, do Grito Rock, né? Eu acho que, Paula, você é melhor falar mesmo. 5 e 7 de março, a partir do meio-dia, aqui na Casa José de Figueiredo. De meio-dia a 6, exatamente, tem horário para acabar. E entrada franca, endereço é Casa José de Figueiredo, Silva, número 294, centro de Sabará. É só perguntar onde que acontece o carnaval que vocês vão achar. Inclusive, ó, tá acontecendo agora, como sempre. E é isso aí, Paulo. Agora fala um pouco das bandas de novo aí. Convida a galera aí pra vir presenciar. Bom, então dia 5 a gente tem Aeromoças e Tenistas Russas, lá de São Carlos, Mecanos, de Poços de Caldas, e Churrasco, que é um duo, Sabará BH. Dia 7 a gente tem Peça Oratória em Primeira Pessoa de Sabará e Gema Laveia também de Sabará. Peça Oratória na Primeira Pessoa. Ai, eu cismei de falar em primeira, na Primeira Pessoa. Todo baixo que é mais fácil, vamos mudar pra em. Faz mais sentido. Então, inclusive agora nesse especial a gente vai ter a oportunidade de ouvir também algumas músicas, alguns artistas que vão estar presentes. A gente vai ouvir a música Jacques Villeneuve's Parents, do Aeromoças Tenistas Russas. Vamos ouvir também, logo em seguida, a música do Mecano, Cicatriz. Mecanos lá de Poços de Caldas. Vocês não vão me ouvir, vão ter que vir aqui pra conhecer. E vamos ouvir também o Babi Jacques e os Sicilianos, que é lá de Recife. Hino Anikaze, que é uma banda também muito legal, também não vai estar presente aqui, mas a gente vai colocar pra ilustrar esse especial Grito, que na verdade... esse é o nosso Grito Sabará, mas é um evento que acontecerá em mais de 130 cidades, 9 países, então tem muita banda, muita coisa para ser ouvida. E aí a gente vai ouvir algumas coisas aí. O Babi Jacques, inclusive, vai tocar em Sete Lagoas, no dia 12. Fizendo propaganda já, tá lá. Pertinho. Isso aí, galera. É legal também conhecer os outros gritos. Tem grito em BH, tem grito em Ribeirão, tem grito no Brasil afora. Então, qualquer lugar que vocês estiverem aí, pode procurar que tem um grito rock próximo de você. Na América Latina aí, lá fora, Argentina, Uruguai, Bolívia, todos os lugares, Honduras. Então é isso aí, procure seu grito, seu cantinho, não deixe de soltar seu grito aí nesse carnaval. E é isso aí. Telefone Sem Fio ficando por aqui. blog.forceps.com.br é o nosso endereço eletrônico onde você encontra todas as quintas-feiras o Telefone Sem Fio, que também vai ao ar no conector.forceps.com.br, que é a divisão radiofônica aí do coletivo Forceps. Também você pode acessar outras produções também de web rádio no foradoeixo.org.br/rádio, que é onde estão todos os produtos aí da Web Rádio, do Fora do Eixo, de vários coletivos diferentes, várias mixtapes, vários playlists dos membros, colaboradores aí afora do Fora do Eixo. Inclusive, faça a sua playlist, faça a sua mixtape, viu? Faça a mixtape do palco Fora do Eixo. Pô, tu viu um cara do... E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Espero vocês sábado já. Sexta-feira a gente já tá aqui na sede vendendo uma cervejinha gelada. Sábado, Grito Rock. Não falou os dias da festa. Exatamente. Tem que falar os dias das festas, off, né? Contamos segredo. É sexta, sábado, domingo, segunda e terça de carnaval, após a meia-noite, que é o horário que a programação oficial se encerra aqui no Centro Histórico de Sabará. E a gente vai cair numa folia aqui, na nossa folia rock and roll, psicodélica, maluca, da casa de José de Figueiredo Silva, até a energia acabar. Então é isso aí, então todo mundo convidado, quem quiser cair na folia com a gente, é só aparecer. É nóis! Esse é o último cliente. Tchau! Tchau! Conector apresentou